estrada seja minha luz. Areia passa à frente e pisa na cabeça da semente. Que deseje junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Areia passa à frente. Que alegria, Padre Marcelo Rossi. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Que tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, o amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior. Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa. Bonito, bonito. Maria passa na frente, agora 9 horas mais 10, 9 e 10 na cidade. No clima do Réveillon. Trazer aqui o signo último do ano, hein? Alô, você de Áries, aproveite, aproveite, aproveite amanhã para resolver qualquer assunto que envolva dinheiro, já que é sinal de ótimas energias para esse setor, hein? Comprou hoje o vermelho, número de sorte 45 e 52. Salmo para hoje, Salmo 10. Alô, você de Touro, Touro, Touro, Touro. Seu lado sonhador pode dar as caras logo cedo, então aproveite para arriscar um pouco mais na busca de um sonho. Comprou hoje o lilás, 23 e 58, o número de sorte. Salmo para hoje, Salmo 13, para você que é do signo de Touro. Alô, você de Gêmeos, 9 e 11. Gêmeos, sua intuição segue em alta logo cedo e há sinal de boas energias para você descobrir quem merece confiança, inclusive no serviço, hein? Compra hoje o preto, número de sorte 4 e 15, 33, é o salmo para hoje. Câncer, fechando aqui a primeira rodada, o contato com o pessoal recebe ótimas energias logo cedo e vai ser divertido rever a galera que estava distante. Compra hoje branco, número de sorte 43 e 38. Salmo para hoje, Salmo 7. Daqui a pouquinho tem Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Faltam 14 horas, 47 minutos e 40 segundos para 2026. Deixa eu ver aqui quem está na linha. Tem muita gente para participar com a gente. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente. Deixa eu ver, porque está dando um problemazinho aqui rapidinho aqui no zap, mas eu acho que já vai dar tudo certo. Alô, alô, bom dia. Bom dia. Quem é? Povo lindo. Opa. Raimunda daqui de São José de Piranhas. Ô, minha joia, diga aí, minha. Quero avisar para vocês que tá tendo alguma coisa na difusora que não tá saindo som legal. Baixa, sobe. Sim. E uma chiadeira, não é o rádio, é na rádio aí, alguma coisa tá acontecendo. Deve ser aqui na rádio, né, meu? Eu ligo o rádio 6 horas da manhã, só desligo 4 horas da tarde. Eita, menino. Só que hoje não tá dando pra assistir. Mas tá assistir não, pra ouvir. Escutar a rádio, né? Muito bem. Deu uma olhadinha aí se tá acontecendo alguma coisa errada. Sim. Um feliz ano novo pra vocês. Você também. muita saúde e paz para toda a família, para toda Cajazeiras, que Deus abençoe grandiosamente. Você também, minha linda, saúde, paz, muitos e muitos anos de vida, muita fé, muita saúde, e que continue com a gente aqui. Alô, bom dia. Oi. Bom dia, difusora. Bom dia, radialista e radialista. Bom dia, meus amores. Que Deus abençoe. Um feliz ano para todos. Certo. Feliz aniversário para nosso amigo Josimar de Aquino. Para todos, radialistas e radialistas. Não vou citar, não, para eu não deixar ninguém magoar comigo. Vou falar todos que se sentem nessa bocada, que pegam nesse microfone, que dão uma palavra amiga, que dão uma palavra de conforto. E desejo os parabéns para todo mundo, Cajazeira, todo mundo Nordeste, Paraíba, todo mundo do mundo inteiro, do nada, do ano que vem, tudo de bom, viu? Certo. Um abraço. E a música, intercedendo de Nossa Senhora para todos. Muito passa bem. Na frente. Valeu, Maria, meu passa amigo. Na frente. Arrudei e aqui. Coloco o meu nome na sua agenda, meus queridos amores. Valeu, Elizabeth. Na nossa Cajazeira, nosso amigo Salgadinho, que Deus abençoe, fazendo Amém. A reportagem aqui. Um abração para todos, todos, aquele abração. Valeu, minha linda, obrigado pela sua participação. Galera participando aqui com a gente. Deixa eu ver que aqui tem mais gente aqui para participar. Aqui no rádio tem muita gente mesmo. Para participar aqui, é porque tá chegando aqui devagar, quase parando. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Lira, lá em Campina Grande. Gilberto, Maria Nunes, Dona Lúcia, essa turma boa. Lá da Rainha da Borborema. Obrigado, obrigado mesmo pela audiência. Valeu e só valeu. Alô, bom dia. Aloysio Lima e bom dia, ouvinte da Difusora Rádio Cajazeira. Diga aí. Aloysio Lima, aqui é seu amigo Chico Batista. Diga aí, Chico Batista. Estou passando só para lhe parabenizar. Obrigado, meu irmão. Que Deus ilumine você. Você também. Muita saúde, sua Isso. família toda. Amém. Que Deus dê muita saúde a nós todos, a nós 2026. Muita Perfeito. Paz, sossego. E o resto a gente corre atrás, né, Luiz? É verdade. E sobra um tempinho, amigo. Passa um brega aí com o nosso amigo Genival Santos. Pronto. Sendo assim. Pronto.